beijo, amor. Mas eu quero ver você. Quanto mais te vejo, amor, mas eu quero ver você. A chuva grossa da meia-noite chove, chove sem parar, esperando você passar para lhe ver. Olha, amor, quanto mais te vejo, amor, mais eu quero ver você. Quanto mais te vejo, amor, mais eu quero ver você. Este sonho que é tão pequeno, um dia vai crescer. Quando no céu a lua brilhar, vou dizer quanto te amo. Quando você passar, assim eu vou cantar. Quanto mais te vejo, amor, mais eu quero.